Logo você, logo você. Respeito, MF, joga esse MV. Mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção, vai. Eu peguei o meu celular, entrei na WhatsApp, chamei meus irmãos, perguntei onde era a bagaça, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e disseram MF, logo você, logo você, logo você. Eu tô brigado com a mulher, hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu pra onde? Show do MF. Fui, partiu pra onde? Vai, vai. Eu tô brigado com a mulher, hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu pra onde? Show do MF. Fui, partiu pra onde? É o Mandela. E pra cantar comigo, chega pra cá, MC Quequel. Vai, Quequel. Vai, menino, avisa aí que o menino da meiota apareceu, viu? Vai, vai, aproveita o momento que tá bom. Joga a mãozinha pro alto, vem, vem. Ai. Minha mulher começou a discussão, mas é claro que nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei na WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, e hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram que é o logo você, logo você, logo você. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu pra onde? Show do MF. Fui, partiu pra onde? É o Mandela. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu pra onde? É o Mandela. Fui, partiu pra onde? Show do MF. Conexão Fortaleza, São Paulo, São Paulo e Fortaleza. É o funk que tá tomando conta, invadindo o Brasil inteiro. Misturado com a pisadinha, é agora que o verão ferve. Chama as amigas pra sair, pra onde? Show do MF. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu pra onde? Show do MF. Fui, partiu pra onde? É o Mandela. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu pra onde? Show do MF. Fui, partiu pra onde? É o Mandela. Respeito, MF, joga esse MV.